Fala, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Domingo à Tarde aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é domingo, estamos a 31 de outubro, é o último dia do mês, do último dia do décimo mês do ano. Ora, e então estamos a chegar ao final de mais uma semana, mais um mês, e damos então início a mais uma emissão do Domingo à Tarde. Uma tarde chuvosa em geral no país. Mais precisamente aqui na cidade de Gaia está de facto muito, está um tempo muito mau, por acaso está um tempo com muito vento, muita chuva, muito frio, mas enfim, é o que temos, são os sinais claros de que o inverno está a chegar. Aliás, um dos sinais aconteceu precisamente esta noite. A partir de agora já passa a ser de noite, ou praticamente de noite, a partir das 6 da tarde, pois é. A nossa emissão hoje já vai acabar bem de noite. É que acaba com a claridade que acabaria se fossem 8 da noite há uma semana atrás. Portanto, já bem de noite. Pois é, e então, vamos abrir a nossa emissão? Vamos a isto. Vamos começar com Forever Your Modes, a música dos AA, e logo depois Come On Down, música dos Duran Duran. Vamos chegar então com Amy. Depois a voz de... Aliás, Amy, a música que vamos ouvir, dá pelo nome de More Than Death. Agora que atrapalhei-me e ia-lhe dizer que a voz que segue não era dos Roxy Music, mas sim que a versão original deste More Than Death era sim dos Roxy Music. Amy dá-lhe um tom diferente, um arranjo musical e uma melodia bem diferente. Vamos fechar com Love History, música de Taylor Swift, uma cantora que está no mundo da música há pouco tempo, mas que desde o princípio que deu nas vistas. E é então assim que abrimos mais uma emissão do nosso Domingo à Tarde. Cada vez mais a sua rádio. More than this. Do domingo à tarde, agora com o Skin, o tema Somewhere Only We Know, vamos depois ficar com Mira Lo Que Te Has Pedido, música de Diana Navarro. Vamos ainda ficar com Juan Batista Omé, Que No Soy Yo, e por fim os El Song, aliás, os LC Song, que nos trazem o tema Retiens-moi. É assim que damos seguimento ao nosso domingo à tarde, nesta chuvosa tarde de domingo, uma tarde ideal para ficar em casa ou num sítio bem abrigado, na companhia que lá está da sua Rádio Internet. Vamos à música? Começamos então com estes, ou melhor, começamos com a música e com estes maravilhosos temas. Espero então que sejam todos eles do seu agrado. Música. my feet sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of you looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Perdidas de llantos, heridas y dudas. Tarantino é Sinto Vida de... A veces pienso que tengo suerte, sin una perra y aún me divierte mi profesión. Desde una noche en la que Dios quiso comprometerme con el hechizo de una canción. Y ahora acabemos de ser sinceros, que a mí también me mueve el dinero y la vanidad. A no ser menos que mis amigos, que se conforman con un suspiro de libertad. Y una lucecita que apenas se ve, cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aún no soy yo. A veces pienso que lo más grande de que dispone el hombre es el hambre de conocer. Que abrir un libro es abrir las alas sobre las cosas que nunca acabas de poseer. Y empiezas a edificar tu mundo de las ideas en un segundo de intuición. Para acabar bajo los cimientos, esclavizando tus sentimientos a la razón. Y una lucecita que apenas se ve, cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aún no soy yo. A veces vibro con cualquier cosa, una mirada se me hace hermosa si mira en paz. Por un cachorro que se extravía, y así yo entiendo a mis alegrías, va y ven fugaz. Y porque sufro y me pongo al lado del oprimido y amordazado que se echa a andar. Porque la ha hecho que el mundo gire, y hay que cantarle pa' que no olvide su malestar. Y una lucecita que apenas se ve, cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aún no soy yo. A música francesa ouvir-se agora aos microfones, não. A música francesa ouvir-se agora na sintonia da Rádio Antena Web. Vamos ficar com quatro temas vindos deste grande país. Então, em termos musicais, eles têm muita qualidade. Também, de vez em quando, surgem assim algumas coisas que eu não consigo perceber. Mas isso, acho que é um pouco em todo lado. Mas quem sou eu para dar opiniões, não é? Digo eu, não sei. Bom, vamos então seguir com música. Vamos ficar com Alizé, recordando Lolita, depois Mylène Farmé, com Appelle mon numéro, ainda a voz de Tina Arena, com Aller plus haut, e por fim, L'onde large, música de Cœur de Pirate. Acho que tenho um novo single e que um dia destes ainda vou trazer aqui à Antena Web. Sabe quem é que também tem um novo trabalho? Françoise Hardy. Ele vai tocar daqui a pouco, aqui no domingo à tarde. Mas para já, são mesmo estas quatro músicas francesas que vai poder ouvir a partir de agora. Thank you. de la Célie, fraîche richesse, ah, ah, la folie gêna, tu me dis au lit, l'embellisse et l'eau, rayé de rêve. rêves pour lesquels je vivais. Je n'ai pas su te dire je t'aime, seulement te garder. Il faut aussi dire ce doute, le poser dans d'autres mains. Allez plus haut, allez plus haut, et dessiner des souvenirs. Allez plus haut, allez plus haut, et crois encore à l'avenir. Jusqu'à là-bas. E cá estou de volta agora para o levar de encontro ao intervalo, mas tal como lhe prometi, trago-lhe a música de Françoise Hardy. Chama-se Noir sur Blanc, é então o novo trabalho, o novo tema, aliás, desta cantora, do novo trabalho Bleu sans parapluie, creio que é assim que se chama. É um trabalho que ela lançou em 2010. Ela que está no mundo da música, sabe há quanto tempo? Então eu digo, está há 48 anos. Pelo menos o seu primeiro trabalho foi lançado em 1962. Lembra-se daquela música? Tu le garçon et les filles de mon âge? Pois é, exatamente. É mesmo essa a cantora que hoje, 50 anos depois praticamente, continua aqui no mundo da música. Houve, ela esteve afastada durante algum tempo dos trabalhos gravados. Gravou até 82, esteve muito ativa. Depois gravou, creio que só dois trabalhos, um em 82 e um em 96. Regressou no ano de 2000 e aí é que, enfim, ficou mais tempo. 2000, 2002, 2003, 2004, 2006 e agora 2010. Já vão muitos anos de idade e de carreira também de Françoise Hardy. Mas continua a cantar e com o mesmo gosto. Ora, vamos então ouvir daqui a pouco Françoise Hardy. Mas antes eu tenho para si um outro tema. A voz de Émile Simon e Désert. Depois sim, Françoise Hardy, Noir sur Blanc, ainda Emilia com Big Big World e Allein in der Nacht, música de Andrea Jürgen, a alemã, que também continua no ativo. Ela que gravou um trabalho de Sons de Nierre em 79, acho que foi também o seu primeiro trabalho, em 1979, de músicas de Natal. Por acaso, um trabalho muito bonito de uma cantora, na altura, bastante pequena, e que então agora já tem muitos anos de carreira também, já são 31, se não estou em erro, pelo menos 31, o álbum mais antigo que nós aqui temos é de 1979, agora se feitas as contas, há mesmo 31 anos. Também já são uns quantos aninhos de carreira, não é? Enfim, bom, e é isto. Vamos à música, começamos então com Émile Simon, e atenção, porque depois eu vou para um pequeno intervalo e voltamos só para a segunda parte. Fique bem e até já. Oh, surplomb. J'écris mes mots, les nerfs à cran, sans garde-fou ni faux semblant. De but en blanc, trop souvent. Qu'il n'est pas trop tard pour sortir de ma tour d'ivoire. Si vous passez sans me voir, la peine vaudrait bien le prix de ce dernier détour. Tant pis pour tous les non-dits, les appels au secours, lancés dans la nuit et tombant dans l'oreille d'un sourd. Si à votre cou je peux me pendre haut et court, nous nous laisserons en blanc les sujets un peu trop brûlants qui pourraient me glacer le sang, vous faire partir. Esteja bem, esteja com a Antena Web. Have to have gone. Why did it all happen? if you leave me, but I do feel I will miss you much. Miss you much. Sehnsucht eines Sommers, die im Ersten. músicas que ouvimos estão repletas de histórias que muitos de nós nunca sequer imaginámos. A Antena Web vai atrás dessas músicas, dessas histórias e leva-as até si. Às terças-feiras, às 8:15 da noite, Nuno Miguel traz-lhe músicas com muita história. Canta-me Histórias, um momento ideal para saber mais sobre as músicas que você tanto gosta. Canta-me Histórias, terças-feiras, às 8:15 da noite, na Antena Web. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Alexandre e Regina. Um amor impossível e um vulto no espelho. De segunda a sexta-feira, a Rádio Antena Web leva ao ar a radionovela brasileira Um Vulto no Espelho. Uma história emocionante de princípio ao fim. Um Vulto no Espelho. De segunda a sexta-feira, às 13h30, aqui na Rádio Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. E cá estamos de volta agora para a segunda parte do nosso Domingo à Tarde aqui na Rádio Antena Web. Ora, uma emissão, um programa essencialmente musical, que tem como principal objetivo fazer-lhe companhia. Eu, Carlos Bonaparte, estou aqui para lhe fazer companhia então entre as 16 e as 19 horas e espero que as músicas que lhe vou trazendo sejam do seu inteiro agrado. Sabe com quem é que vamos ficar já de seguida? Pois, é natural que não saiba porque ainda não disse, mas eu passo a dizer então a partir de agora. Os Duke que nos trazem Heaven, um original de Bryan Adams. Dido traz-nos depois Life Foreign e precisamente Bryan Adams traz-nos I Really Love a Woman. Para acabar, vamos ficar com uma música dos Gypsy Kings, um mix. Soy é como se chama este tema. E é então o que vai encerrar a primeira seleção musical da segunda parte do nosso Domingo à Tarde. that I want when you're lying here in my arms. I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. Hello. Hello. We're in heaven. That I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent, and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone, more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent, and I don't, I'm nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. If my life is for rent, and I don't want to buy, well, I just say Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside, hear every thought, see every dream and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. You love a woman, tell her that she's really wanted. You love a woman, tell her that she's. Tell her that proponho-lhe agora recordar grandes músicas. E recordar grandes músicas nos dois sentidos da palavra. Grandes, porque fizeram muito sucesso. E grandes, porque ocupam algum tempo de duração superior à média das músicas. Ora, vamos ficar, por exemplo, com Bob Marley. Isto é uma brincadeira, pronto. Mas no fundo estou a trazer até si grandes músicas que certamente vai gostar de recordar. Primeiro, a música de Bob Marley, No Woman, No Cry, de 1975. Depois vamos ficar com uma outra melodia dos Eagles, de Hotel California. Ainda Still Loving You, dos Scorpions. E We Are the Champions, música dos Queen. Acho que esta música não é assim tão grande quanto as outras, mas pronto. São grandes temas que fizeram muito sucesso e que marcaram o mundo da música. E é então assim que damos seguimento ao nosso programa. Espero que goste destas músicas que escolhi para si. Até já! Thank you.

paid my dues. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of bad kicks in my ficar com dois intérpretes portugueses. Isso não sei, só não digo que são duas músicas portuguesas, porque efetivamente não são. Patrícia Candoso é portuguesa, mas o tema que ela canta, Love So Deep, é em inglês. Ora, e portanto, não é música portuguesa. Logo depois ficamos, sim, com música portuguesa, a de Paulo Gonzo, que dá pelo nome de Espelho de Outra Água. É um dos mais recentes trabalhos de... Ele que agora tem um novo trabalho, Be Request, a música... Aliás, o trabalho de Paulo Gonzo, Be Request, que traz na sua maioria, se não na sua totalidade, música cantada em inglês. Mas isso, ainda vou analisar melhor este trabalho. Mas um dia destes, hei de lhe trazer estas músicas, porque já o temos connosco. Mas dizia eu então que vamos ouvir Paulo Gonzo com Espelho de Outra Água. E vamos logo depois ficar com Speed Sound, música dos Coldplay. E para finalizar, a nova de Phil Collins, Girl... I Wanna Make Me Blue. A música Why Wanna Make Me Blue. Tinha que estar correto. Isto é algo do género... Epá, mas porquê que me deixas azul? Eu acho que a tradução... Quer dizer, o girl não quer dizer epá. O girl quer dizer rapariga, não é? Rapariga, ou miúdo, ou menina, ou enfim, como quero. Mas porquê que me deixas azul, não é? Why? Eu sei que é porquê. Wanna Make Me Blue... Não sei o que é que quer dizer a Wanna, mas make me, faz-me, ou faz-me blue é azul. Portanto, digo eu, não sei, estou a deduzir daqui, a pegar no meu inglês. Enfim, pronto, sei lá, este meu inglês é uma tragédia completamente, mas pronto. Mas acho que acertei. Bom, mas agora a sério. Ora então ficamos com estas quatro músicas. E daqui a pouco vamos para o intervalo, mas antes eu vou voltar com mais quatro temas. Por agora, são mesmo estes quatro temas para desfrutar. Começamos com a inebriante e calorosa voz de Patrícia Candoso, Love So Deep. Love so deep. de olhos bem abertos. Percorro a paisagem e guardo o que vejo para sempre numa clara imagem. Num manto imenso de água um pingo move o mundo. Corrente forte, exata, de um azul quase profundo. Um sopro de ar faz girar o mundo real. Um raio de sol, luz maior para partilhar. Um espelho nunca mente, fiel como ninguém. Faz da vida paixão, energia que toca sempre mais alguém. Em nós vive a arte de ser parte de um mundo melhor. Eu sei que os gestos banais parecem pouco, mas talvez sejam fundamentais. Vai, espelho de água, trata e guarda o que é nosso afinal. Em nós viva a arte de ser parte de um mundo melhor. Vai, espelho de água, trata e guarda o que é nosso afinal. Em nós viva a arte de ser parte de um mundo melhor. Vai, espelho de água, trata e guarda o que é nosso afinal. Em nós viva arte de ser parte. Antena Web. Quanto mais música me dás, mais eu gosto de ti. Girl, why you wanna make me blue? Oh, basket. you love me too. Next thing you tell me that we are through. My love for you is just a game, but each time we play, girl, my heart feels a pain. Girl, girl, girl, why you wanna make me blue? I'm asking you, girl, girl, girl, why you wanna make me blue? So you make it so plain, you just don't care. You have a ball around my time, the sleepless nights, the getting the time. Girl, girl, girl, why you wanna make me blue? I'm asking you, girl, girl, girl, why you wanna make me blue? Chegar ao final da segunda parte do nosso domingo à tarde. Eu estou quase a ir para intervalo consigo, mas antes tenho quatro temas para lhe deixar. O primeiro dá pelo nome de I Will Remember You e é de Sarah McLachlan. Já que falamos em Sarah, vamos ficar com uma outra Sarah. Ela que lançou um álbum também recentemente, mas não é desse que se extrai Skin on Skin, de Sarah Connor. É de um álbum anterior, de 2004, mas vamos então ficar com esta música, deixando então essa indicação do novo trabalho lançado por Sarah Connor. Skin on Skin, ainda assim, é o tema que vamos ouvir e recordar, um tema que já tem alguns aninhos. Vamos ainda ficar também com a música de Madonna, Frozen, e para acabar em grande, acabamos em português com Rui Veloso e Maria Leão, o tema Caminhando Até Ti. Intervalo, nós estamos caminhando até ti. Fico por aí, estimado ouvinte, e eu volto daqui a pouco para a terceira e última parte do nosso Domingo à Tarde. Até já! I will remember you. Will you remember me? Don't let your Just a little bit my love, just a little bit my passion. This is how it should begin, skin on skin. If you leave me now, telling me you failed somehow, better think it all over. Just as long as love's around, here's a true romance. Be aware and take your chance. Tomorrow I'm gonna leave you, but I am here for you tonight. Just a little bit more love, just a little bit more passion. This is how it should begin, skin on skin. Just a little getting close, just a little more affection. Cause I don't think it's a sin, skin on skin, yeah. So we better get it on. What is here will soon be gone. When the leaves are falling, maybe we could fall apart. And there may come a time when you will forget my love is true. So baby, let me show you what to do. Just a little bit more love, just a little bit more passion. This is how it should begin, skin on skin. Just a little getting close, just a little more affection. Cause I don't think it's a sin, skin on skin. Don't you know that this game is to play just as long as it's time? Can't you see that my heart's gotta know when you're gone? Open. bring the blame. And you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open. Na Antenweb existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Tudo na vida tem um ponto de partida. Na Antena Web também. De segunda à sexta-feira, entre as 11 e as 11h45, Joana Santos dá o ponto de partida para mais um dia repleto de músicas, pensamentos e boa disposição. Ponto de partida, entre as 11 e as 11h45, com Joana Santos, na Antena Web. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola. Um programa diário de segunda a sexta-feira, que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola. Um programa da EPAGRI, de segunda a sexta-feira, entre as 11h50 e o meio-dia. Aqui, na Antena Web. De domingo a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 70 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. Diga lá ao Sr. Fado. É o seu programa de fado na Antena Web, de segunda a sexta-feira, entre as 13 e as 13h30 e entre as 19h30 e as 20h. Assista à melhor seleção de fados, desde o mais recente ao mais antigo, como nunca ouviu em toda a estereofonia. Diga lá ao Sr. Fado, segunda a sexta, às 13 e às 19h30, com Joana Santos na Antena Web. Olá, ouvinte, bem-vindo agora à terceira e última parte do nosso Domingo à Tarde aqui na Rádio Antena Web. Ora, vamos abrir, aliás, a terceira parte com muita energia nesta agora noite de domingo. Ora, vamos abrir com os London Beat, Praia de Londres, com Have Been, e logo depois com a música de Shakira, Whenever Forever. Vamos ainda ficar com That's the Way It Is, música de 1999 da intérprete e cantora Celine Dion. Vamos depois ficar com uma outra música chamada That's the Way You Make Me Feel, música que nos é trazida pelos Steps. É assim que abrimos a terceira e última parte do nosso Domingo à Tarde, aqui na sua rádio Antena Web. been thinking about you. Yeah, yeah. I've been thinking about you. Make me feel the way. every time you smile at me. Oh, I go weak inside. Maybe I just can't hide. Hello. Então que chegamos ao final do nosso programa, do nosso Domingo à Tarde. Esta terceira parte, aliás, é como sempre substancialmente mais pequena do que as outras. Vamos ficar com três músicas para fechar a edição número 38 do nosso Domingo à Tarde. Vamos ficar em primeiro com uma música que dá pelo nome de Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim e é interpretada por Ivete Sangalo. Logo depois, vamos ficar com My Immortal, música dos Evanescence na sua versão original. E para finalizar mesmo, os Four Non Blondes com What's Up. É assim que se chama a música que vai encerrar mais uma edição do nosso Domingo à Tarde. Estimado ouvinte, foi um prazer estar consigo, poder fazer-lhe companhia nestes 180 minutos de programa em que lhe trouxe grandes músicas. Estarei de volta então ao Domingo à Tarde de hoje a 8 dias, mas até lá há muitos programas para acompanhar aqui na Rádio Antena Web e também no Canal 2, canal2.radioantenaweb.info. Mas antes de ir embora, estimado ouvinte, quero deixar só uma sugestão, uma solicitação a de responder ao nosso inquérito que se encontra na página e que está disponível até 30 de novembro. O inquérito que visa saber o que é que o ouvinte mais gosta de ouvir, mais gostaria de ouvir e quando nos visita, qual é que é a sua perspectiva em relação ao que irá encontrar aqui na nossa rádio. Quantos mais ouvintes responderem, melhor, com maior exatidão nós conseguiremos saber o que é prioritário termos aqui na nossa estação. Portanto, agradecemos imenso a sua colaboração. Então, agora sim, ficamos com a Ivete Sangalo, e se não tem mais tanto assim, Evanescence com My Immortal, aliás, e For Non Blondes com WhatsApp. Foi um prazer imenso estar consigo. Tenho a consideração de uma boa noite, um forte abraço e até para a semana. Escuridão, se eu não

Antena Web. Destination.